went 57 and deviating by the right 3 miles to avoid weather. Roger, Portugal 57, the clear, deviation. No Falos 47, livrando agora 219. 319, 398. 0005. Fala, boa noite, 1398, livrou? 7, 3152, aguarde. 398, boa noite, prossiga táxi via Alfa, até antes da Juliette. Via Alfa, até antes da Juliette, 1398. Lame 310, chama Centro Recife, frequência 12685, alterna 2545. 12685, 2545, boa noite. Boa noite. Então 3662, chama Centro Recife, 12685, alterna 2545. 2685, 2545, obrigado. Para o pushback e acionamento, são 3258, portão 6. Eita, 3258, 62 está autorizado pushback e acionamento, chame táxi. Iniciando o pushback e acionamento, chamada para o táxi, são 3258. Antes da táxi sua Juliette, aguardando seu gate previsto ao 09. Quem vai aguardar essa Juliette? 398. Approach Portugal 157, clear of weather. We are resuming approach via Bom for arrival. Portugal 157, clear to intercept the final approach runway 10, report established. Please intercept final approach runway 10, report established. Portugal 157. Autorizado, Shepard Taxi. Solo já possui autorização no 3152? Afirmativo, já possuo sim sua autorização, aguarde um minuto. Positivo, na sua escuta. Para o táxi, está 3858 com 156 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando 13. Chame ideal de descida. Chame ideal de descida. Juliette Alfa Bravo, ponto 0583, está 3858, boa noite. Puxa o fundamento na 56727. 67, o objeto 6727, aguarde, mantenha a posição, aguarde. Aguarde, 27. 3152, está autorizado para Recife, no voo 330 via Upper Whisky 58. Decola da pista 1-0 com curva esquerda após a decolagem na saída Fuca, transição Aracaju. Transponder 5522 e a frequência do controle 119.35. 330, autorizado Recife, Upper Whisky 58, decola da 10 com curva esquerda na Fuca, Aracaju. 5522, transponder 1935, controle da 3152. Correto, está 3152, ajuste ao 0113, chame pronto, puxa o mec, acionamento no 04. Agora pronto, obrigado. O voo no 398, após a passagem do Airbus, está autorizado a ingressar via Juliette para o gate 09. Mantiva após o Airbus, Juliette 09, voo no 398. Web 6727, coordena o veículo do solo que após a passagem à retaguarda do Boeing da Gol e irá prosseguir para o gate 09, está autorizado seu pushback, seu nome é chame táxi. Paulo Salvador, Papatango, Oscar, até o Quilo. Oscar Hotel Kilo para Porto Seguro, confirme faixa que se encontra, pisque da cola. 17, faixa 5, andar da oritagem. Sente, vai guardar a estante cópia. Na sua escuta, Oscar Hotel Kilo. É Portugal 157, complete final approach, contact tower 118.3. With final approach 1810, tower 1183, Portugal 157, bye. Bye. Boa noite, Portugal 157, ILS, runway 10. Portugal 157, boa noite, check landing gear. Clear to land at runway 10. The wind is 160 degrees with 08 knots. QNH 1014. QNH 1014, clear to land, the runway 10, and gear is down, Portugal 157. 7 Lima, tá livre ingresso pista 17. Vai chamar aliado e pronto, cabeceiro 17. Salvador, boa noite. Eu tô 3858, visual com TAP na final. Ponto zero. 3858, após a passagem do TAP, tá livre ingresso, Lima tem. Passagem do TAP, Lima tem, pista 0, tá 3858. 3152, gate 04, autorizado, pushback, acionamento, chama táxi. Autorizado, pushback, acionamento, chama táxi, tá 3152. Patango Oscar, Hotel Kilo, pronto, cópia. Pronto, Hotel Kilo. Patango Oscar, Hotel Kilo, autorizado, Porto Seguro. O Nirvo 180, via Golf 677. Decola da pista 17 com curva à direita após a decolagem na saída da El, transição Coral. Transponder 5517 e a frequência do controle 119.35. Estimativa autorizada 180 para Porto Seguro, via Golf 677. Decola da 17, curva à direita da El Coral. 5517 no transponder, 1935, controle de saída, o Oscar Hotel Kilo. Correto, Oscar Hotel Kilo, o ajuste 10014, informe para B. 04, Oscar Hotel Kilo. Gente, grato, acionamento de táxi 28830, tem um voo, boa noite, Oscar Hotel Kilo. Grato, boa noite. Objeto 6727 145 alternando Guarulhos com 3 horas. E 6727 prossegue táxi via Juliette Alfa, ponte espera 1830. Juliette Alfa, 1830, 6727. 11. Alpha Juliet, gate 11, report to you 157, thank you. Oi, Salvador, Papatango, Oscar, Hotel Kilo. Livre acionamento, chama para o táxi, Oscar, Hotel Kilo. Oscar, Hotel Kilo. Leão Gilete Lima autorizado, decolagem da pista 17, vento de 160 graus com meia dúzia de nós, ajuste no 014. 171 na bordo, Altair na Natal com 3 horas e 10. Sente o TAN 3152, a prosseguir seu táxi via Índia Alfa, no ponto de espera vai chamar 1830. Índia Alfa, no ponto de espera 1830 até 3152. 758 está autorizado a decolar da pista 10, o vento agora de 160 graus com meia dúzia de nós, ajuste 1014. Iniciando decolagem, pista 10, 1014 horas, na 3850. Turbo Webjet 6727, ponte espera pronto. 6727, a Lima tem. Mantém, Alfa-Delta, boa noite, Juliette 67, quantos o 6747, prossiga. Uma informação, Charles, autorização Guarulhos, eu sei que é um pouco cedo. Se possível, senhor, dentro da medida do possível, poderia coordenar uma possibilidade de slot de oportunidade via Perusque 58? De 19:35 ao voo. Obrigado. Pela 258, você está coordenando seu plano para Guarulhos, qual nível? Nível 340, está ciente do Natácio. É, apenas para caso de possibilidade, ok? Obrigado aí. Controle Salvador, boa noite. Jota 3858 em ascensão, passando 2.000 pés no perfil da Momo Frotti. 3858, sobe para o nível 350, vigilância radar. Subindo para o 350, então 3858. Muito bom dia, boa noite, Rio 9647, cruzou 95, autorizado 110, centro da Charlie. Rio 9647, identifique, dessa via, chegada bom e ajuste em Salvador no 013. 1013, via na BOF, Rio 9647. 27 livre decolagem, 160 graus com meia dúzia de nós. 1013 no ajuste. Tosca Golf Tango, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3. Vou passar a área de Camaçari, só desce condições visuais de Golf Tango para a final da 17. 52, ingressa Lima tem. Ingressa, a linha mantém na 0, tá? 3152. Teria possibilidade de voar a frota da presente, tá? 3858? Não, mantém a saída. Mantém a saída, tá? 3858. Informador, o Oscar Hotel Kilo, acionado com 04 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alternando Salvador, está pronto para o táxi, Oscar Hotel Kilo. Sente Oscar Hotel Kilo, vai chamar para ingresso pista no 7. Vai chamar para ingresso na 17, Oscar Hotel Kilo. Objeto 6727, decolou 06, controle 1935, ao voo. Controle 1935, obrigado, 6727. Objeto 6727, sobe o 340, vigilância radar. 340, 6727, pode voar Eval? Prezado Eval. Eval voando, 6727. O TAN 3152 autorizado decolado a pista no 0, vento de 150 graus com 05 nós, 1013 no ajuste. Autorizado decolagem, TAN 3152-2003. 9647, 20 graus à direita, atender a uma formação. 7, Rio 9647, livre desvio. 3858, direita, proa de Fortaleza. Front Fortaleza na presente, está 3858. No 52 decolou 08, chama controle 1935 ao voo. 1935, obrigado. Controle Salvador, TAM 3152, passa 1500 pés. 3152, sobe 330, vigilância radar. 330, vigilância, 3152. É o quilo. Ancorde mais tarde. Chama Centro Recife, frequência 12685, alterna 2545. 2085, 2545, boa noite, bom serviço, são 3858. Boa noite. Lima, Juliette Lima, voo Eudes. Voo Eudes, Lima. Oscar Hotel Kilo, decolou agora aos 11, chama controle 1935, com voo. 1935, grato, até a volta, Oscar Hotel Kilo. Controle Salvador, boa noite, Papatango Oscar Hotel Kilo, decolando 17 na sua escuta. Oscar Hotel Kilo, contato radar, sobe para o nível 180. Para o 180, Oscar Hotel Kilo. Papatango Lima, Juliette Lima, chama Centro Recife, frequência 3325, alterno 288. 3325, 288, obrigado. Oscar Golf Tango, chame Torre 1983. Obrigado, senhor. Bom final de semana. Opa, pra gente? Torre do Salvador, boa noite, o Oscar Golf Tango. Camarão estabilizado. Oscar Hotel Kilo, voo Ilhéus. Voo Ilhéus, Oscar Hotel Kilo, grato. O objeto 6727 chama Centro Recife. Frequência 3325, alterno 288. 3325, 288, 6727. Boa 604, não escuta? Boa, chefe. Ok, o 370 para Fortaleza será coordenado, vai guardar copa em 18.30. Ok, não, é o 310, 310, passar para 183. Ok, 310. Isso, obrigado. O Abjet 6747 para cópia Guarulhos. Prossiga. Ok, Brasil. 6747 autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whiskey 50. Decola da pista 10 com curva à direita, seguida da AEL, transição de NER. Controle em 119.35, transponder 5527. Ok, então foi autorizado a nível 340 para Guarulhos, via Upper Whiskey 50. Da AEL de NER, decolada 10, curva à direita, 1935-5527. Afirmativo, foi questionado sobre a possibilidade de ser pela Polícia 58, só que devido à NOTAM, o pessoal não autoriza mesmo não, só pela 50 mesmo, então teria que aguardar até 0190 para ir pela 58. E tudo bem, então, obrigado. E o 6747 para o pushback, vai chamar na frequência da torre 1830. Pushback chama 1830. E dessa via Mari, ajuste no 0 no 3. Via com 1012, é isso? 1013. Padrão, certo, parcel realmente. Então 3152, chama Centro Recife, em 12685, alterna 1545. 1685-2545, TAM 3152, obrigado. Golf Tango autorizado pouso pista no 7, vento de 1,60 graus com meia dúzia de nós, ajuste no 0 no 3, Oscar Golf Tango. Tango. Acho que até o quilo pro de Porto Seguro. Grato, acho que até o quilo. Tango no solo, Alzo no meia, táxi autorizado para o PAC 5, só se na frequência livre, boa noite. Ah, boa noite. Salvador, Abjet 6747, boa noite. 6747, pronto para o push? Prontinho, senhor, está no gate 1. No gate 1, está autorizado, chama para o táxi. Obrigado, senhor. PAC 7.